Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! Deseja todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Podcast Whatever de volta, e hoje vamos falar de um tema que todo mundo gosta, que é: era pra eu ser rico, era pra todo mundo ter dinheiro, ser milionário e tomar uns bons drinks. Aqui na mesinha temos o senhor Luiz Carlos Modesti. E vício bom é de gente rico como o do Bill Gates, que é viciado em prostituta de luxo. Senhor Thiago Moura. Eu quero meus filipinhos de volta. Senhor Romenick Zedek. Eu ganho dinheiro cagando na empresa. E senhor Duende Amarelo. Eu quero voltar pro meu resort rock'n'roll. É, o tema de hoje é falar das extravagâncias que nós gostaríamos de fazer se tivéssemos dinheiro, para chegar à conclusão de que todo mundo queria ser rico, né? Todo mundo queria ter nascido rico, não é, felizmente. Eu também não sou rico, gostaria muito de ter dinheiro para passar a semana inteira deitado, só sendo servido no ar-condicionado e vendo TV, e acabou. Eu passei a semana assim. Olha só, de uma outra forma eu também passei uma semana assim, mas era numa UTI. Não conta. Que bosta. Não conta, porque assim, rico não precisa ninguém, vai lá e limpe a bunda dele. Tomar banho de paninho é a coisa mais humilhante desse mundo, cara. Não é coisa de rico, coisa de operado. Tragédia, velho. Pobreza pega. Eu sou rica! Terror pobre! E pra começar, eu queria perguntar ao seu Luiz Carlos de Modeste Júnior, que extravagância, assim, que vem à sua cabeça quando você pensa, se eu tivesse ganhado na Mega Sena agora, ganhasse, sei lá, 10 milhões de reais, se eu fosse rico, o que é que eu faria? Cara, primeira coisa, mas a primeira coisa que eu faria, chegar numa zona a mais cara de Curitiba. Esqueci o nome da zona, que merda, cara, eu sou tão pobre que nem zona de rico eu sei o nome. Não, tem que falar mesmo, que não tá patrocinando, manda umas putas pra gente, que a gente fala o nome. Fechar a zona e levar todos os camaradas, conhecidos, até gente que eu não gosto de ir pra zona comigo. Nossa, cara, o uísque do... Nossa, o mais vagabundo era o Golden Label. E tu tá namorando, né, Modeste? É! Mas como eu não tenho a menor perspectiva de ser rico, ela não vou estar nem um pouco ameaçada. Ah, não, mas assim, de ousadia mesmo, eu queria tentar montar uma banda de rock com os meus amigos e pagar todos os shows só pra pagar jabá, pra tocar em rádio, pagar pra gravar e... Fazer que nem aquele povo que vai fazer festa de 15 anos e contrata Jota Quest, contrata bandas famosas e paga tudo, né? É uma festa fechada só pra pessoa de 15 anos. Você seria você, né? Você faria uma casa, fecharia a casa pra fazer só o seu show. Exatamente. O Modesto não precisa ser rico pra fazer isso. O Modesto é só montar uma banda, dizer que ele é cover do Kid Vinil e ele vai tocar por aí tudo. Vai tomar no cu. E depois ele falou pra mim que não faz bullying, cara. Eu não faço bullying. Se é verdade, não é bullying. Vixi! Mais polêmico que peitinho. E você, Mura? Então, cara, eu ia morar num cruzeiro. Puta, isso vai virar o trauma da vida do humano, mano. Vai vendo. Quero precisar trabalhar e eu quero que as pessoas me sirvam, tá ligado? Tipo assim, eu não quero ter que, sei lá, levantar pra ir lá pegar o meu mojito. Eu quero berrar daqui, Filipinho, mojito. Ele traz o mojito aqui pra mim, tá ligado? É só isso que eu quero, não é muita coisa. Mas explique pros ouvintes, então, por que esse teu trauma? Eu passei uma semana num cruzeiro, um navio. Aí o Duende teve coragem, a pachorra, de me perguntar o que eu tava fazendo lá. Eu respondi pra ele que eu tava vivendo a vida que eu descobri que eu mereço ter. Porque por míseros R$1.500, eu passei uma semana tendo a vida que eu pedi a já. Pera. Zeus, Odin. Cara, você teve uma semana da vida que você merece ter por R$1.500. 5 dias. Cara, tá muito barato fazer essas coisas, velho. Puta que pariu. Você comprou no Groupon isso aí, foi o sonho? Não, foi no Groupon, cara. Foi na agência de viagem. Que pariu. Em 10 vezes, velho. Fazer aqui a propaganda. Pumantura aqui. Eu faço propaganda mesmo. Não, eu queria saber do Moura quem contrabandeou junto, né? Pra poder aceitar esse abono aí. Não, cara, é barato mesmo. Pior que a gente acha. Porque assim, ele trabalha no navio, só trabalha os filipinhos e trabalha os pessoal de Honduras e tal. Porque lá, tipo, dólar, cada um dólar vale, sei lá, 100 mil reais, assim, sabe? Ih, aí os caras, sei lá, dão uns 10 dólares pra ele, e quando eles voltam pra Filipinha lá, eles compram mansão, compram... Eu vou até cortar meu microfone. É sério, cara. Aí, tipo, fica barato, tá ligado? Teve um dia que eu virei pra uma amiga minha que é professora de inglês. Eu disse, Vânia, você sabe que provavelmente essas pessoas que estão servindo a gente aqui, eles ganham mais do que a gente, né? Aí ela respondeu, mas também não precisa de muita coisa pra ganhar mais do que a gente, amor. É só ter um emprego. Mas durante aquela semana eles estavam nos servindo, cara. Ô, cara, que vida, meu Deus do céu. Eu cheguei ao cúmulo do garçom, do Filipinho, foi me servir Johnny Walker, e eu dizer, não, meu amigo, por favor, eu só tomo Ballantines. Mas vem cá, tinha mulheres nuas nesse negócio, seminuas, como é que funcionava isso? Ah, não, mas daí você tá querendo demais, né? Vá atrás, tinha, mas você tinha que atrás de uma, né? Não, eu não posso ir atrás, eu tô só perguntando pra ver se o pessoal que tá ouvindo visualizar o seu barco. Não, não, tinha, mas tinha que ir atrás, né, cara? Tipo, as mulheres nuas não era tão assim. Era de riqueza, não era o barco da Playboy. Mas esse transatlântico tinha o Roberto Carlos cantando e o que mais? Não, a vantagem é que não tinha. Tinha um cara que era a cara do Michel Teló cantando, só que ele não cantava sertanejo. Ele cantava rock, não combinava, assim, ele cantava, ele era mais cantorzinho de rock, assim. E ele cantou Bon Jovi, cantou AC/DC. Só que tu olhava pra cara dele, era o Michel Teló fazendo isso, sabe? Não fazia muito sentido. Era tipo o Michel Teló legendado, é isso? É, exato. Entendi. Transatlântico sem transa. O diretor do navio era a cara do Padre Quevedo. Ele falava em espanhol. Aí dava muita impressão que ele ia no show, assim, no final, né? E chegava assim, no primeiro dia eu tomei um cagaço, né? Então a gente tava assistindo o espetáculo, porque tem o teatro do navio, né? Aí estava lá sentado, tomando meu champanhe, assistindo o espetáculo. No final, quando acabou, entra aquele velhinho falando, oh, vocês não acreditam que isso existe? Não é? Eu disse, caralho, o Padre Quevedo vai se apresentar. Mas não era. Stand-up, só... né? Stand-up do Padre Quevedo. Com tanto cruzeiro, o cara ia pegar o cruzeiro do Padre Quevedo, né? Porra, já pensou? O Michel Teló cantando esse DC. Puta, Michel Teló cantando esse DC, Padre Quevedo, Filipinhos, tinha tudo, cara. Mulheres seminuas. Mulheres seminuas. E um transatlântico. Não, mas sem aí, trans. Falando bem a verdade, como é um negócio bem barato, vocês calculam a patuleia que vai. Aí... deixa eu absorver. Patuleia. A ratataia. A ratataia que vai. Então, tipo, teve uma hora que estávamos na jacuzzi. Estávamos na jacuzzi, a jacuzzi ao lado da piscina. Só que, tipo, a gente tava aqui na jacuzzi tomando champanhe. Você olhava para um lado, tinha a tia gorda, sei lá, carregando o isopor do velho bigotudo com o cofre aparecendo, assim, sabe? As crianças berrando ao redor. E eu dei um gole no meu champanhe. A minha amiga Vânia virou para mim e falou: abstrai o redor. Presta atenção em nós, assim, só nos nossos amigos. Faz de conta. Curte seu momento, vamos fazer de coisa uma semana e a gente é rico. E foi isso, abstrair todo ao redor. Se tu me perguntar, qualquer outra pessoa que tinha dentro daquele cruzeiro, tinha mais ninguém, tinha só eu dentro daquele navio. Do seu navio, né? No meu navio. Que chegar, tiveram a pachorra de me falar na quinta-feira, ao senhor, o horário de desembarque do senhor é às 10. Eu assim, como assim desembarque? Como assim eu vou desembarcar do meu navio, meu querido? Aliás, quando parou em Santos, que entrou mais gente, assim, tipo, porque fica, né? Itajaí, Santos, desce gente, sobe gente. Aí quando desceu uma galera em Santos, subiu outra galera, eu falei quem são esses invasores, quem são esses calouros aqui no meu navio, cara. Eu já tava apresentando o navio, mesmo como se eu fosse dono, tá ligado? Chegou, sabe onde que fica? Não, eu te levo ali, aqui, você pode, desce aqui o saguão, passa pelo cassino, vai ter ali o rendezvous, sobe a escada, ali a baladinha. Um amigo meu, Fábio, quando a gente entrou o pessoal de Santos, nós estávamos passando pelo piano bar com os nossos copos de uísque, quando a gente escuta um cara que tinha recém subido em Santos perguntando para um dos filipinhos, amigo, onde é que fica o sertanejo? Meu Deus! Eu virei, voltei, olhei para a cara do santista e falei, meu amigo, você não tem envergadura moral para estar num cruzeiro. Desça da imediatamente do meu barco. Deixa eu só perguntar uma coisa, ninguém pediu para tocar Engenheiros do Havaí, não, né? Não, não teve dinheiro, não. Ah, eu acho que maravilha. Não, daí eu pulava. Né? Não valeu a pena, não valeu a pena. Não, não pulava, não, eu jogava. Ah, não, é chato, cara. Engenheiro como chato. Assim, mano? As letras do... Eu gosto das letras do Bert Gessinger pra ler elas. É um escutar livro. O Bert Gessinger cantando é foda. Não, eu gosto de Engenheiros do Havaí bem longe de mim. Enfim. Do Havaí, rapaz. Tem quantos engenheiros? Você tem contra engenheiro aí, ô, Thiago? Não, só do Havaí, velho. Ah, beleza. aproveitar aí o que o Romanico falou e perguntar a ele aí o que ele faria se ele fosse um rico milionário nessa vida. Antes do Romanico, só uma coisa. O Romanico, vamos colocar, um cara que viaja o mundo, cara que está acostumado já com babalação, com lugares bacanas. Ah, essa semana que eu tive aqui é ficha pro Romanico. Isso aí é um... É, a semana inteira minha é uma terça-feira à tarde sem graça e chuvosa pro Romanico, né? Quem dera, amor, quem dera. Cara, se eu fosse... Eu tava falando isso com um amigo agora há pouco. Se eu fosse podre de rico, eu comprava uma jaqueta, uma Harley, telefone por satélite. Vocês estão ouvindo isso? Sim. Uhum. Então, isso é o meu pequeno chorando, senhores. No meu sonho de gente rico, isso não aconteceria. Seria uma batata, né? Filipinho pra cuidar do bebê. Então, se eu fosse rico, cara, podre de rico, comprar uma Harley, botar uma jaqueta, uma mochila, telefone via satélite, ia rodar as Américas, cara. Chegar lá na ponta do Alasca, atravessar pra Rússia, ficar dando rolê de Harley. Não tem um sonho extravagante do Moura, de ter os filipinhos ao meu redor. É por isso que eu falo que tem gente que nasceu pra ser rico e tem gente que não tem menor interesse em ser rico. Isso daí é desigualdade social. O Moura falou sobre o filipinho, eu lembro do... Que era o Kombi, como é que é, aquele em São Paulo... Cara, que tinha coleção de anões. Tinha os carros? Oh. Chiquinho Scarpa, o Moura ia usar a coleção de anões do Chiquinho Scarpa. Enterrar um carro. Viu? É porque pra mim os filipinhos eram os meus umpa-lumpas, cara, vestidos de terninho, trazendo bebida. Quero poder almoçar patê de pato todo dia. Falaram que é desumano, foie gras, que é o nome do patê de pato. É desumano, não, é despatano, né? Porque pato... Que fica enfiando comida no bucho do pato até explodir o fígado dele, sei lá o que que eles fazem. Mas fica bom pra caralho, eu quero que o pato se foda. De volta de frente com Alexandre Pato. O Pato, você é metrosexual? Eu me cuido. Você entendeu o que eu quis dizer? É metrosexual? Não. Qual é o jogador mais bonito de futebol que existe no momento? Eu. Não sou muito chegado na riqueza e ostentação do que o Moura... Que o Moura prega. Eu acho mais da hora você ter dinheiro pra... Você ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, cara, que você pode... Você entra de bermuda e chinelo em qualquer lugar que você vai. Ninguém te barra, sabe? Mahomi, pense assim. Ostentação é aquela balada que você pede o champanhe de 20 mil dólares cada garrafa e vem uma mulher dentro da banheira te servir o champanhe. Isso é delícia, né? Não. Eu não acho o legal da riqueza é mostrar pros pobres que você é rico. Ah, eu acho legal porque... A melhor coisa da riqueza é mostrar pros pobres que você é rico. Cara, o melhor da riqueza é não ter que acordar cedo, você ter o seu poder, não, tipo... Desculpa, concordo com o Titi. Melhor coisa da riqueza é não ter que acordar cedo. Exatamente, cara. Não, pera aí, vamos colocar o seguinte. Eu começo a trabalhar 1 da tarde e vou até as 10 da noite. Eu não acordo cedo, mas eu sou pobre. E aí? Então vamos mudar de novo. O melhor da riqueza é não ter que trabalhar. Exatamente. Mas eu trabalho no que eu gosto. Vai trabalhar de graça então. Vai trabalhar pro voluntário lá na empresa, eu quero ver se tu vai. Ele deu pra uma ONG. Peraí que eu achei um trabalho numa ONG, mas vai ter dinheiro. Olha! Pra mim, cara, essa coisa de você ter dinheiro, pra mim o ideal seria exatamente essa, passar o dia todinho, deitado, sem fazer porra nenhuma, no ar-condicionado, comendo bem, bebendo bem, sendo servido e pronto, acabou. Não. São 5 dias de cruzeiro, você. Aí você vai ficar gordo. Foder, segue os gordinhos de Wall-E. Fazia uma cirurgia de bariátrica, voltava, sei lá, fazia uma lipo, voltava e assim ficava. Foda-se. Eu fiz e sou pobre, e aí? Não, mas eu ia fazer uma por mês, cara. Cara, você não tem ideia da dor que é uma cirurgia bariátrica, velho. Não, você não paga. Mas eu ia ter dinheiro suficiente pra pagar a melhor anestesia que ia me deixar dormindo 1 mês até eu me recuperar. Nossa, criogenia. Cara, o barato de ser rico é... Ah, eu tô afim de tomar uma vodka, vou pra Moscou. É, também. É o Tony Stark, né? Eu quero pegar o jatinho dele e pro outro lado do mundo só pra comer um... Mas eu ia ser muito Tony Stark se eu fosse milionário, cara. Muito Tony Stark. É. Eu ia fazer uma armadura voadora pra mim, de certeza. Com certeza, cara. Quem vai brigar com você sendo rico, vestindo uma armadura super poderosa e você sendo bêbado? Meu ideal de riqueza, vida a la Mauri Júnior. Vai entrevistar as pessoas bêbado e foda-se, porque ele é rico, cara. A Mauro Júnior é tão rico que ele se dá o luxo de fazer um comercial. Você já viu o comercial dele lá, que ele fica cantando uma musiquinha aí, caracterizando várias pessoas diferentes? Mas tem certeza que ele fez só de zoa isso aí. Sim, sim, mas tipo, ele se dá o luxo aí. Ele é tão rico que ele se dá esse luxo. Desenrola, galera, ou já é ou já era. Querer é poder, e quem quer não espera. Vai batendo na porta, vai abrindo a janela. Se você para no tempo, o tempo passa e se atropela. Desenrola, Brasil, vamos desenrolar. Bota a bola no campo, deixa a bola rolar. Vamos comemorar, mas divide esse bolo. Sem ficar enrolando, tô cansado de rolo. Desafia o mundo, tira o pé do chão. Diz um sim pra vida, diz um não pro não. Desamarra, descomplica, simplifica. Simplesmente desenrola, fica a dica. O cara rico é o Rony Von, que bancava a carreira dele de cantor. Depois de um tempo do ostracismo, ele foi lá e comprou um horário na TV e apresenta o programa dele, faz sucesso. Esse é o sensação pra caralho. Chiquinho Scarpa. Chique Scarpa. Chique Scarpa é escroto pra caralho, mas ele é rico, eu ia ser escroto igual se eu fosse. Outro que é escroto, é rico e banca os seus horários, Otávio Mesquita. Não tem talento nenhum, faz programa quanto tempo na TV, banca do bolso, que aparece na TV, vai lá e paga. Ele quer andar de carro, ele quer ver sua cara, compra uma equipe. Era outra coisa que eu faria, eu acho que eu compraria um horário de televisão, faria qualquer merda, só pra dizer que eu era assistir televisão. Cara, sabe o que eu ia fazer? Fazer que nem o Silvio Santos, que o Silvio Santos, ele é assim, ele é rico pra caralho. Aí o que ele faz? Qual é o programa dele? É o Topa Tudo por Dinheiro, em que o que ele faz? Ele trola os pobres, tá ligado? Aquela brincadeira que tem no Topa Tudo por Dinheiro, que é tipo uma esteira, assim, que os caras ficam puxando de um lado pro outro e fica as pobres pulando, tentando pegar as notas de 50 pila que tá pendurado no teto. O cara só falta ele dizer, mas pula a pobre, vai lá, sua fodida, se fode aí, pega 50 pila aí, desgraçada. Só falta isso, cara. O tobogã aquele que ela tem que descer o tobogã com os copos cheios de suco, aí ganha 10 pilas que cai lá embaixo. Aí se caga tudo das pobres. Esse é o programa mais Cacotibes que a gente já gravou, né, cara? Eu quero dizer que Cacotibes moldou meu caráter, cara. Cara, eu acho que foi nascido rico, mas estilo príncipe da Escócia. Quer ter nascido príncipe da Escócia, cara. Escócia é um paizinho que não apita nada, pedregulho no meio do mar, ninguém vai falar, vou invadir a Escócia. Mas pra quê? A Escócia tá ali, de boa, ninguém não mexe com ninguém, um país bonito, tem uísque, tem mulheres. Saiba você que ano que vem vai ter o plebiscito pra a Escócia ser independente. E o Reino Unido não quer. Cara, eu não queria nem ser o príncipe que é do trono, eu queria ser o segundo filho. Que é aquele príncipe mas, que não tem, não faz nada. Tu falou tudo agora. Tu falou tudo. Porque tu acha que se eu nasci príncipe da Inglaterra. Sou filho do Charles e da Diana. Tu acha que eu ia ser o príncipe William ali, que casou bonitinho e tal, ficou careca, pá, pá, pá? Cacete, eu ia ser o príncipe Harry, fazendo merda pra cacete, tirando foto pelado com puta em Las Vegas. Cara. Eu ia aloprar. Isso é da realeza, assim, que ainda você chegar numa cerimônia oficial, os caras têm que abaixar a cabeça pra você. Sim. E você vestido uma farda nazista ainda, né? É. Que é bonita pra caralho, dica de passagem. Jesus, censura aí. Não, a farda é bonita, mas o quê? Da puta, mas tinha um bom senso estético. Exato. É, o senso moral e social era horrível. Mas tinha um bom estilista. E toda a propaganda que a gente estuda hoje vem de Goebbels, né? Ah, eu sei, eu tô estudando isso agora na faculdade de publicidade. Mas vamos introduzir o Zé? É, isso que eu ia falar. Zé tá aí? Oi, tô aqui, cara. Pobre uma desgraça, chega na metade da conversa. Chegou atrasado porque veio de ônibus, né? Zé, por favor, os talheres estão contados. É aquele pobre que chega de ônibus trazendo uma caixinha de nova skin pra churrasco, né? É, todo mundo tomando Ballantines e Chivas, ele traz a caixa de nova skin. Quente. Além de pobre, é corintiano. Puta piada. Qual que é o assunto do nobre podcast, por favor? Então, o tema é: eu devia ter nascido rico. Ah, vai pra puta que pariu que vocês escolheram esse tema logo hoje que eu paguei uma caralhada de conta, né? Vai lá, fala essas contas que tu pagou, pobre. Foi na lotérica ou foi no banco? Lotérica, né, pô? Pegou pila na lotérica? Mas é um bosta, paga na internet, filha da puta. Foi com os carnezinhos tudo impresso ali, pô. Parecia um off-boy, que eu fiz de bicho de bateu o braço. Aquele calhamaço de boleto, né? Pasta de boleto pra pagar. Aquele outra coisa de ser rico é não precisar pagar conta, tá ligado? Porque, tipo, tu vai ter um contador fazendo isso pra você. E o meu contador vai ser Filipinho. Isso é declaração de Ronaldo Fenômeno. Quanto mais dinheiro você tem, menos coisas você precisa comprar. Porque você ganha as porra das coisas. Isso é verdade, cara. É uma realidade. Sem estádio, Não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Então, eu queria ser o segundo filho de um rei da Escócia. Se fosse no caso de um sultão árabe, ia ser o 38º filho. Aí daí não vai. Tá bom, cara. O 38º filho tá andando de Lamborghini, né, cara? De uma mansão, tu falou. Banhada a ouro. É, Lamborghini banhada a ouro, né? Banhada a ouro, pô, do Lamborghini. Porra, eu não ia comprar carro, essas merdas assim, cara. Sério mesmo, não ia. Mesmo porque eu não sei dirigir, não gosto de dirigir, eu quero que se foda carro. Eu, velho, eu ia morar só em hotel, cara. Só em hotel. Aí se eu quisesse fazer qualquer bosta, assim, eu tenho que ir ali na esquina, beleza, eu vou ligar pro... Cadê o telehelicóptero aqui? Tudo alugado na minha vida, tudo alugado. Nem ia gastar nada, comprar porra nenhuma, ter nada no meu nome. Houve uma piadinha uma vez, do filho de um sheik árabe que tava no Brasil e tal. E tava estudando no Brasil, fazendo faculdade. E ele escreveu uma carta pro pai dele, né? Assim, querido papai, tá tudo bem aqui no Brasil? Todas as pessoas aqui gostam de mim, não sei o quê. Mas assim, eu acho muito exagero eu chegar na faculdade com uma Ferrari banhada a ouro, né? As pessoas aqui, elas andam num transporte que chama metrô e não sei o quê. E, pô, eu queria me adaptar à cultura local. Então, eu acho meio exagero, não sei o quê, não sei o quê. Passou um tempo e veio a resposta do pai dele. Querido filho Amir, eu compreendo que você queira se adequar aos costumes locais, e é por isso que eu acabei de comprar um metrô todo para você e para sua faculdade, tudo bem? Cara, ostentação de verdade é o príncipe Hakim da Zamunda que vai fazer uma despedida de solteiro nos Estados Unidos lá, e vai na favela, vai no Queens. Vai precisar de dinheiro, ele pede um telegrama de $1 milhão pra ele. Ah, o cara é rico e chama como é que é? A Mir da Raimunda? Não, Príncipe Hakim de Zamunda. Você não assistiu Príncipe da Rock? Eu entendi, a Mir da Raimunda. Cara, vocês assistiram o Irmão Noturno na Terra de Godá? Sim. Uhum. Eu queria ser rico que nem o César, pra ter um cara ajeitando minha almofada. Um Filipinho. Eu ficar com a mão pra cima, assim, que nem o César, e falar pros Filipinhos, mais pra lá, mais pra cá, vira almofada. Cara, não, na verdade assim, ó, tu perguntou ali pro Modesto o que ele faria, ganhou 100 milhões de reais na Mega Sena hoje. A primeira coisa que eu ia fazer era espalhar outdoor pela cidade inteira. Vão tudo tomar no meio do cu, assim. Primeira coisa. Cara, imagina, amor, você bota no outdoor, assim, bem no meio da, sei lá, da 23 de maio aqui de São Paulo. Tá lotado, filha da puta. Se fode aí. Todo mundo que passar de São Paulo já tá merda. Tá lotado, né? São Paulo não pode mais ter outdoor, né? Eu sou chato. Cara, eu comprava lei que tira, que proíbe. Cara, eu contratava um avião daqui pra passar com a faixa pendurada, assim. E não ia ser um teco-teco, ia um Boeing 747 só pra passar com a faixa pendurada, assim, vão tudo tomar no cu. Pastor humilde é o caralho, né? Eu quero saber de ostentação. Que humildade. Cara, uma coisa que eu falei assim, ó, a pouca humildade que eu tinha na vida foi embora depois desse cruzeiro. Eu nunca mais vou falar aquela frase tipo, ah, vou me recolher à minha insignificância. No máximo eu vou dizer, vou me recolher à minha soberba. Você fez um cruzeiro de que ponto até que ponto? Foi de Itajaí até Búzios, mas na minha cabeça, velho, deu uma volta ao mundo. Na sua cabeça você rodou todo o Atlântico, né, filho? Sim. Nossa, eu dei uma voltinha no Mediterrâneo. Cabeça, na verdade, então. Eu ainda tô lá. Por isso que ele tá com essa foto depressiva aqui no Skype, velho, olha. É, essa é a minha foto quando eu voltei. O Moura, ele tá tipo aqueles escravos do... Não é escravo, né, mas aquela galera do Inception. Os negros não conseguem mais viver na realidade, saca? Não, realidade é o cacete, porque Inception é o mesmo. A minha realidade é lá. Isso aqui deve ser o sonho que eu tô preso. A primeira coisa que eu falei quando veio o primeiro Filipinho e me trouxe um copo de Ballantine 100, eu só fiz um sinal assim, ele veio e trouxe Ballantine 100. A primeira coisa que eu pensei, caralho, velho, vocês não acreditam. Eu acabei de acordar, eu tava tendo um sonho horrível, que eu era pobre e tinha que trabalhar. Ainda bem que eu acordei e tá tudo bem. Cara, eu queria perguntar ao Duende, que ele não falou, né? Ele teve que cuidar do rebento aí. Porque é pobre, não tem uma Filipinha cuidando do... Pois é, uma ama de leite, né? Eu queria saber do Duende, assim, se ele ganhasse e ficasse milionário, qual seria a primeira coisa, assim, que ele faria? Puta, cara, sem sombra de dúvida, acho que eu ia juntar todo mundo do Areva, velho. Uma semana de ostentação, né? Na Europa, por favor. Pensei que tu ia falar que unir todo mundo tá bom na Serra, daí eu ia te mandar... em Ubatuba, Ibiúna. Cara, Ibiúna, já... fazer um churrasco de Ibiúna. Já vi nego desperdiçar dinheiro, mas o Thiago foi longe agora. Ah, rapaz, você acha que vocês não iam estar na minha zona? Vocês acham que eu não ia convidar vocês? Cara, casado ou não casado é todo mundo, velho. Ninguém falou dos caras do Areva aqui. Todo mundo vai tomar no cu, vou lá pra puta que pariu, ninguém então, falou tá, do Areva. Sabe o que eu ia fazer? Ia comprar um Jovem Nerd e mudar o nome pra o Areva. Tava pensando a mesma coisa, cara. Eu ia chegar nessas partes, cara, deixa eu falar, velho. Porque a gente não ia nem precisar gravar. Aqueles dois gordos lá que iam gravar. E a gente ia obrigar ainda o Azaghal a berrar o Areva no final dos programas. Cara, imagine o Azaghal de Filipinho, cara. Ô, Filipinho, traz o uísque. Eu ia transformar o Omelete num site de encontro gay. Puta que pariu, meu. De Omelete, né? Você nem me dá o nome, né, velho? Quebrar dois ovos. Íamos em São Belete, onde os ovos se encontram. Agora tinha que entrar o Delícia, cara. Cara, você tá inspirado hoje, hein? Vai levar R$50 no final do programa. Podcast ostentação, isso aí, ó. Vai ganhar dinheiro no final. Nunca falei tanto num podcast. É só falar de querer ser rico. Puta que pariu, eu sou muito frustrado. He's the man with the mighty touch. A spider touch. Such a cold finger. Tendo o Moura que só falou de ser rico, aí eu vou perguntar pra vocês, começar pelo Zenon, vou perguntar pra vocês que momentos de ostentação vocês já tiveram na sua vida, tirando o Moura que já teve um grande momento da vida dele. Momento de ostentação? Acho que foi em Búzios, Búzios também, Cabo Frio, andando pela orla lá, todo bonitinho. O cruzeiro parou em Búzios, eu desci num barquinho, uma lancha me trouxe até o cais, eu desci a caminhada pela orla de Búzios. Você andou no chão? Andei no chão. Puta, que absurdo. Ah, já, o Moura andou de liteira. Pessoas normais, né, cara? Aí... Aí sabe quando te dá um retorno à pobreza? É aquele momento que eu puxei o celular pra ligar pros meus outros amigos que também já tinham descido antes de mim, e eu vi que eu tava sem crédito no celular. Eu tive que ir numa loja americana, botar 10 pilas de crédito. A visão que eu tô tendo do Moura, assim, tipo, ele entrou no barco e virou Shazam, tá ligado? É, porque quando eu saí eu perdi os poderes e não então, tinha crédito. Comprei um, não foi nem um Big Mac, eu peguei um Mac Burger, que é 5 pila. Quando eu vi assim, não, tô pobre, entrei na lancha de novo, voltei pro navio e disse, ah, Shazam. Moura querendo andar de liteira agora, com os Filipinhos carregando ele. Não, botei o pé dentro do navio e já berrei. Filipinho, pelo amor de Deus, você não sabe o que me aconteceu? Me traz aqui meu balantares e minha bana. Cara, eu tive um momento de ostentação, mas aí meu momento de ostentação foi meu atestado de pobreza, porque eu tava dirigindo um Camaro, velho. Só que assim, quem tem esse tipo de carro, geralmente o cara tá cagando, né? Ele anda com os vidros fechados e o ar-condicionado no talo. Eu não, velho. Eu quis abrir até o porta-mala do carro. Ah, não é mais assim, não. Depois daqueles dois cornos lá fizeram a música do Camaro Amarelo. Não, é assim, vai. Filho da puta consegue pegar um carro, velho. Pensar... Não, agora vamos parar pra pensar. Quem é a maior ostentação feia que existe hoje em dia é a dupla de sertanejo universitário, né? Que ia ser ostentação, mas é aquela bosta que é. Então, cara, o cantor de sertanejo universitário, ele saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. Sertanejo universitário é caipira querendo ser playboy e playboy querendo ser caipira. Então ele vai comprar o Camaro e ele vai andar com os vidros abaixados e é capaz de ele botar o som automotivo pra ficar tocando a musiquinha do Camaro Amarelo no carro dele, cara. Ah, né? No caso não era um Camaro Amarelo, tudo bem, mas... Sabe o que mais foda? Aí os caras fazem aquela reportagem com os caras assim, pô, mas aí, que banda que você se inspira pra fazer o som? Ah, escuta Iron Maiden, escuta Led Zeppelin. Só que a gente faz pra ganhar dinheiro, então a gente toca essas músicas aqui. Não é de fuder? É. Principalmente os guitarristas de banda de forró aqui do Nordeste, boa parte deles tocam Led Zeppelin, Iron Maiden... É tudo metaleiro, velho. Né? É tudo metaleiro, tudo vendido, gente, pau no cu. Gente, o Chimbinho é metaleiro. Não, não é. O Chimbinha sabe tocar Iron Maiden e Vitória pra frente, velho. Chimbinha é o capeta, mano. A ostentação que eu conheço? A do dono da Lamborghini. Você conhece a história dele? Não. O dono da Lamborghini, o cara que inventou a marca, né? Ele tinha uma coleção de Ferrari. E a Lamborghini era uma marca de tratores. Não, é que ele tinha uma coleção, ele era um funcionário da Ferrari. Não, ele tinha uma coleção de Ferraris. Ele trabalhava na Ferrari. É louco, Zé. O cara tinha uma fábrica de caminhão, de trator. Ele chegou no Enzo Ferrari e falou assim, cara, adoro seus carros, mas ele tem um grande problema, o câmbio. Aí o Enzo Ferrari falou assim, ah, um cara que faz trator não tem moral pra falar do câmbio do meu carro. Eu falei, ah, beleza. Foi lá e fundou a Lamborghini Carros e fez um carro mais foda e mais caro que o dele. Então essa é uma lição de vida, cara. É isso que é a situação. Cara, mas tem uns nego muito escroto, né, cara? Vocês chegaram a ver aquele Chiquinho Scarpa que ele tava querendo enterrar um Bentley? Não, mas isso daí foi uma ação de marketing, ação, cara. É, então, exatamente. Foi massa pra caralho, diga-se de passagem. Pegou todos os trouxas aí que não sabia que era ação de marketing. Cara, aí, trouxa. Cara. Eu não tava sabendo até hoje. Duende, por favor, você que é o publicitário formado aqui, eu sou apenas um acadêmico. Conte para o nosso querido Zé o que aconteceu do Chiquinho Scarpa, por favor. Cara, eu não lembro. O Chiquinho fingiu que ia enterrar um Bentley, aí depois que tava todo mundo puto com ele, ele falou assim, ah, cara, vocês enterram órgãos que são bem mais importantes, que podem salvar a vida, que você tá reclamando que eu vou enterrar um Bentley. Essa era a... Órgãos. Ele ia enterrar o Bentley, aí tava todo mundo reclamando, aí foi a imprensa lá pra cobrir. Quando, tipo, tava pra enterrar o carro, ele disse, não, gente, eu não vou enterrar o carro, mas se vocês estão preocupados que eu vou enterrar um carro, pensa que todo dia milhões de pessoas enterram órgãos, cadáveres, que podem salvar a vida de outras pessoas. O carro não vai salvar a vida de ninguém. Ah, tá. Genial isso. Foi o mesmo esquema do cara do camarote lá, né, meu? Desde camarote. Ele não tinha intenção nenhuma, né, cara? Aquilo ali foi um negócio muito bizarro, cara. E, tipo, ele não levou pra lugar nenhum. Não. O cara tá recluso em casa, velho. A não ser ele ser odiado pelo Brasil inteiro. Bicho, fodeu a vida dele, cara. Ele não sai mais de casa. Isso deve ser torturador pro cara que é o rei da balada, né, cara? Cara, é como cagar na vida de ser rico. Eu ia fazer podcast disso depois. Como cagar a sua vida de rico. Cara, sabe, eu lembrei aqui, sabe qual foi o meu fim de semana, ou minha semana, acho que foi uns 4 dias, assim, de mais ostentação, assim, cara. Eu fui parar no resort, aí, pô, puta quarto bonito, televisão, ar-condicionado, frigobar e tudo mais. Aí, acordei de manhã, e tem lá, tipo, café da manhã, dirigiu o salão X lá. Beleza, vou pro salão lá. Aí, quando a gente voltou pro quarto, tava tudo arrumado, a cama, tinha a toalha nova. Falei, caralho, velho, é tipo mágica, manja. Você sai do quarto, ele tá bagunçado. Você volta, ele tá zerado de novo. É muito demais, cara. Algumas pessoas se chama mãe, mas não é, tá? Isso tem nos resorts também. É Filipinha no resort. Exatamente. Pra mim, a foto icônica desse resort do Andy é ele jogando golfe. Aquilo foi muito... cara. Tu não fala de tu jogando golfe, que é coisa mais ostentação que jogar golfe? Puta, verdade, velho. Eu nunca joguei golfe na minha vida. Isso foi uma fase... Inclusive aquela foto que a Capim tirou é sensacional, cara. Acho a melhor foto que eu tenho na minha vida. Jogar não, fazendo pose, né? Foda-se. Você tá pegando um taco de golfe. Você precisa fazer as coisas. Você tem que mostrar pros outros o que você tá fazendo. Exatamente. Isso. Cara, se você é rico, você contrata uma pessoa pra jogar golfe por você. Pois é, eu quis mostrar pra cidade inteira que eu tava dirigindo um Camaro que não era meu, mas entretanto, muita gente quis me adicionar no Facebook, eu rejeitei. Nossa, é rico. Foi babaca, foi bem que babaca. Do caralho, velho. Bem babaca. Isso é ser rico, porque rico é o cara que se dá o luxo de rejeitar as pessoas. As pessoas chegam pra aceitar, adicionar ele, posso fazer amizade dele? Não quero saber. Não, desculpa, não quero ser seu amigo, posso comprar amigos melhores. É, pois é, exato. Ah, mas o Moura tem um amigo ostentação lá que ficava cheio. Se você morasse no 5º andar, ele não te ligava ou mandava interfone. Ou se morasse no 10º andar, ele pegava o helicóptero dele e ia te chamar na janela. Ah, montanha, é verdade. Montanha, genial. Ontem a empresa alugou um helicóptero pra ir de uma cidade pra outra e foi sério, ele alugou um helicóptero, saiu de Criciúma, foi pra Florianópolis, se não me engano, aí parou em Laguna, que é metade do caminho, aí ele pediu pro piloto, desce um pouquinho aqui do lado desse prédio, parou do lado, errou, ah, fulano, o cara foi na janela, ele, ah, o helicóptero ali, pula aí. A melhor história que eu já vi, mano, é a desse montanha. Montanha, a única pessoa que eu conheço, tu caiu de paraquedas, o paraquedas não abriu, ele destruiu a casa e não morreu. Caralho. Puta que pariu. Cara, caminho de Taboão, eu e o Duende rindo igual os retardados, velho, preso no trânsito. É, eu já sou brother do Montanha, já. Montanha? Oi, velho, Montanha. Aqui em Curitiba é o nome de um dono de zona, cara. Não vinha Montanha. Ah, mas todo mundo conhece um Montanha e um Cabeça. Nem todos conhecem um James, velho. Não, James não, porque o James é o único, né, cara? Então, nem todos conhecem, cara. Puta que pariu. Inclusive, o James, eu acho que é um dos amigos que mais ostenta as coisas assim, cara. É um fudido da vida, mas ele ostenta muito. Quando vai pra Ibiúna, falta no trabalho, diz que tá doente, vai pra Ibiúna e bota no Orkut na época ainda, né? Pode Ibiúna, Ibiúna 2002, saudades. Ir pra Ibiúna é coisa de fudido, né, cara? Vai tomar no cu. Você abasteceu o carro? Não, abasteci, tá de boa, tá, vambora, vambora. Ai, caralho. Porra, vambora, tamo lá dirigindo, o cara dando farol, dando seta, piscando, mano, levantando o braço pra fora, liga pro cara do carro, né? Falei, mano, o que aconteceu, cara? Tá fudeu o carro aí, puta, cara, tô na reserva, esqueci de abastecer. Ô, filho da puta, você não abasteceu o carro antes de sair de casa? Não, eu abasteci, mas achei que com 15 reais dava pra chegar em Biona, né, velho? Não vai rolar. O Moura, bicho, o Moura desesperado no carro. Eu absolutamente desesperado. No meio do nada. O cara. Trânsito parado porque tinha capotado um caminhão com sabão em pó, né? Ah, é, é. Não, e o James vira pra mim, mano, acho que deu merda. É o que, James? Gasolina tá acabando. Quê? Aí o cara encosta, ele é tão cagado, cara, que ele deu tempo de encostar no posto, botar a gasolina e voltar pra pista, chegar em Biúna pra tomar Itaipava. Ao menos foi Itaipava, ah. No Nova Skin, né? Não, aí levamos caixas e caixas de Chivas, tá ligado? O James é um cara que assim, James, vai ter churrasco lá em casa, tu vai levar um pouco, tá? Um vai levar picanha, cupim e tal, não sei o quê. Louco, uma carne leva lá em casa, lá, não, beleza, tô, fechou, vou levar e tal. Tamo no churrasco, lá, a campainha toca, chega o James. E aí, pô, trouxe a carne e tal, não sei o quê. Ô, James, o que você tá fazendo com esse frango congelado, mano? Não. O cara comprou uma peça de frango congelado. Eu trouxe pro churrasco, falei, vai lá desfiar o frango, filho da puta, congelado. Vai lá embaixo da cozinha, vai. Vai ficar desfiando o frango lá. Ele é muito Fantástico Mundo de Bob, né, cara? Ele é Fantástico Mundo de James, né? Ele é um mundo à parte, cara. A gente andando na rua assim, ele, do outro lado da rua, uma menina grita, ah, já! Ele, oi, tudo bem? E, tipo, foi embora assim, menina, a gente não parou pra conversar, né? Eu falei, quem que é essa menina aí, cara? Não, amiga, amiga aí, tá, tô quebrado. Aí eu fui apertando mais, né? Falei, mas da onde que essa mina é, né? Não, de uma fase minha negra aí, da minha vida e tal. Falei, velho, de onde que essa mina é, mano? É, não, ela trabalha de noite na rua aí, isso aqui. É, não, ela trabalha no Love Story. Chamando pelo nome na rua? É. Quem, Jair? Não, é puta, porra, é puta. Eu conheci ela de noite, ela deixou dormir um dia lá no puteiro, tava fudido de dinheiro, e deixou dormir no puteiro. Como é que a gente foi da ostentação pra dormir na zona, eu não tô entendendo. The James, pô, é James, foi citar. É, cara, se juntar o James com o Alex Matos, vira um hecatombe nuclear, velho. Vira antimatéria, consome tudo. Agora eu queria perguntar ao Modeste o momento de ostentação na vida dele, se teve algum. Eu tive alguns, assim, mais ou menos ostentação, que quando eu trabalhava na IBM tinha que viajar a trabalho. E às vezes eu pagava um hotelzinho bacana, que dava até pra fazer alguma coisa. Mas eu acho que o momento mais ostentação meu, o Duende vai ficar com um pouquinho de inveja, eu imagino. Foi quando eu entrei no camarim da Iron Maiden, com um banquete servido na mesa pra galera ir comendo, os petisquinhos. Esqueceu da Iron Maiden e comeu o banquete inteiro. A gente entrou no camarim do Iron, te arrancou pra caralho, tinha cerveja pra caralho. Pelo menos é que se foda, podia ser o Beto Sangalo, né? O cara é o ex-gordo, mas nunca vai deixar de ser gordo, velho. Não, a gordice sai da pessoa, a pessoa não sai da gordice. Não, não tá mais. Eu tava tomando um whisky bom pra caralho e conversando com o Steve Harris, né? Porra. É isso, ostentação. Aí sim. A merda é que o vocalista era o Blaze Bailey. Modeste. Oi. Posso fazer um momento de ostentação só pra você? Ui, delícia. Ai. Só pra você ficar puto. Vai, fala. Vai. Eu fui na balada que a Mônica Mato ficou pelada e tirei foto com ela depois do camarim. Vai tomar no cu. Não, corrija isso aí. Você foi na balada que a Mônica Matos ficou pelada, conversou com a Pim e depois enfiou um cacetete no cu. Vou omitir essa parte aí para evitar possíveis problemas futuros, mas é verdade. A Pim contando mesmo absurdamente estupefata. Eu tava falando com a menina, dali 10 minutos ela tava em cima do palco com um cacetete enfiado no toba. É engraçado que você ouve a Pim contando e você ouve os moleques contando. São duas visões totalmente diferentes da mesma história. Assim. Achei. É isso que eu queria fazer. Se eu tivesse grana, eu ia fazer o meu filme pornô com a Mônica Matos distribuir. Caralho. Que susto que tu deu. Cacetete no muito falou assim que eu ia fazer. Pobreza pega. Eu sou rica! Teu horror, pobre! Eu queria perguntar ao rei do camarote do blog, né, que roda pelo mundo, que é o Romenick, quais são os momentos de ostentação pelo mundo? Além de pegar uma mulher da Transilvânia. Aliás, ela estará no Brasil daqui a um mês. Ixi, já foi, já era. Vou encontrar com a moça novamente. Enfim. Tem que moça, eu não peguei a essa Lady parte. Drácula, uma menina que ele pegou lá na Transilvânia. Ou seja, eu peguei uma menina que nasceu na Transilvânia. Caralho, velho. No Halloween, na Alemanha. Pegou a vampirela, mano. Enfim, cara, eu já fui pra um hotel 5 estrelas no México, tudo pago, de frente com a praia, foi muito eu bom. Eu sei que foi em Acapulco, eu vou achar foda. Não era Acapulco, eu na porta do giratório e falou, achou que o lado de fora era igual do lado de dentro. Eu queria muito ter ido, cara, mas não era em Acapulco, era do outro lado do México. Que hotel fodidamente superior, assim, cara, era... Tinha os mexicanos me servindo lá, não eram filipinos, mas tudo que eu queria, de café, de almoço, de janta, não tinha o menu à la carte lá. O que você quer jantar hoje? Ah, eu quero tal coisa. Ah, a gente faz pra você. Tinha um chefe lá, responsável pela minha alimentação. Aí o pobre pediu um arroz com ovo, né? É, era no México, comeu guacamole e nacho durante um mês. É um burrito. Cara, na boa, tô ficando muito frustrado com esse podcast, velho. Por quê? Pô, vai se fuder, o cara faz um cruzeiro, o outro vai lá no hotel 5 estrelas, o meu momento de ostentação foi dirigir um Camaro, velho. Vai se fuder. Da bandinha na ordem de Búzios, pra ver que é isso. Cara, um outro momento de ostentação fodidamente legal foi o dia que eu ganhei 500 euros pra beber no Oktoberfest. Z, só pra tu ficar mais puto, não é no Oktoberfest aqui de Blumenau, é de Munique. Ah, tô saindo, tchau. É, de Munique, é óbvio. É óbvio, né? Todo mundo é tão fácil ir pra Munique no Oktoberfest, né? Todo mundo vai. Eu não tenho dinheiro nem pra de Blumenau. Pior é que você mora perto, hein? E olha aqui do lado, vem aqui do interior, aqui perto de Caxias do Sul, tem o Oktoberfest na cidadezinha ali, também esqueci o nome, também Santa Rosa do Sul, também não vou, que não tem dinheiro. Me pagaram pra ir pra Oktoberfest, me deram 500 euros, e hoje é uns 1.500 reais na mão. Pera aí, você tava em Munique, é isso? Exatamente, Munique. Aí você tava andando na rua, cara, eu tava 500 euros pra você ir beber na Oktoberfest, como que foi essa porra? Vareva, tá, aqui. Adoro as cantadas de pedreiro. O podcast de cantada de pedreiro foi muito bom, tô aqui 500 euros. Fala sério, como é que foi? Da onde que saiu esse homem pagando? Tipo, que isso? Tu virou michê? Cara, eu tava na Alemanha a trabalho, em treinamento, na verdade, né? E aí ia ter o Oktoberfest na última semana. Aí minha empresa falou, não, tira essa semana de folga, toma aqui 500 euros e vai pro Oktoberfest. Que empresa que é essa aí que eu tô mandando meu currículo pra lá agora? Minha empresa pra pagar o meu almoço quando eu tô fora já é o trabalho. Cara, o período que eu trabalhei nessa empresa foi só ostentação. Eu tinha um cartão corporativo sem limite, eu tinha um carro zero ao meu dispor, tinha várias viagens, foi um período de ostentação bom, cara. Cara, a empresa me pagava cerveja todo dia que eu queria beber. O que que precisa pra trabalhar nessa empresa? Tem que se formar em alguma coisa? Tem que... Engenharia, cara. É, vai estudar ciências humanas, imbecil, vai. Vai. Sem brincadeira, isso é uma história verídica mesmo. Eu entrei na empresa, o presidente da empresa falou assim, ó, dia que você estiver trabalhando nas plantas, terminou o trabalho, vai pro bar. Vai pro bar que a empresa paga. E nem bebe dentro do hotel, cara, porque é muito chato. Vai pra um bar, enche a cara e a empresa paga. Paga até o táxi, pra você não ter que dirigir bêbado. Aí você volta pro hotel, quebra tudo que a empresa paga também. Google de cu é rola, velho. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu fui fazer rádio e TV porque eu achei que trabalhar em TV eu ia ter festa, essas coisas. Ah, coitado. Você. Não, vou fazer jornalismo porque eu vou entrar de graça nas festas. Sabe de nada, inocente. Cara, teve uma outra que foi muito foda também. Eu fui pra uma convenção em Belo Horizonte. Eu conheci um dos diretores da empresa nesse dia, né? E nesse mesmo dia, que era a abertura da convenção, às 10 da noite, ia rolar um open bar fudido de vários uísques, champanhe, vinho, cerveja, comes e bebes à vontade, né? Era uma convenção de engenharia. Nesse dia, eu encontrei o cara às 4 da tarde. Até às 10 da noite, a gente gastou uns R$600 em bebida antes de um open bar. Cara, a gente ficou muito bêbado esse dia. Ah, e teve um dia também que eu gastei R$1.500 de champanhe no puteiro. Aí sim. Ah, não, mas aí é só tristacinha. Não. Cara, ele pagou tudo pras putas, mano. R$1.500 é 5 long neck, né, cara? 5 long neck de cerveja ou 3 keep cooler, né, cara? 3 keep cooler. Ou 1 Smirnoff Ice. Puteiro que você tá indo tá mais top que o meu. Puteiro o quê? 1.500 conto, uma saqueirinha e um cheiro no cangote, velho. Não leva nem pro quartinho, mulher. Pô, teve um momento de ostentação também no último FIC, que o Bob levou a gente pra um drink and draw lá. Inclusive o Rafael tava também, que era open de chopp e lanche, cara. Umas porções, umas paradas, um restaurante mó da hora lá, cara. Vários desenhistas conhecidos, que eu não sei quem eram, que eram conhecidos pros nerds. Eu sei que o HDR tava lá, o Balbi, o Vini tava lá. O Balbi, o HDR e o Vini, os três desenhistas conhecidos. Mas eu só quero fazer um parênteses, que o Rob acaba de falar de um open bar de uísque e R$600 antes do open bar, que isso é ostentação pro Romani, e o Zé me fala que a ostentação dele é chope e batata frita. Eu tô falando que eu tô mais fedido aqui, velho. Teve a primeira Fórmula Indy aqui em São Paulo, que teve a transmissão 3D ao vivo da NET. Ela simplesmente fechou um bar lá na Vila da Madalena e falou, o menu é gratuito hoje. Aí eu falei, eu testei, eu não acreditei, né? Eu pedi um chopp, o cara trouxe um chopp. Traz uma dose de Black Label, o cara trouxe uma dose de Black Label. Eu falei, traz uma garrafa de Blue Label, o cara trouxe uma garrafa de Blue Label. Moleque! Ah não, velho, nossa, você já tava bêbado na hora da garrafa de Blue Label? Não. Eu tô com um chopp e um whisky. O momento de ostentação pra mim foi o caminhão da Heineken parado no show do Ozzy, velho. O momento de ostentação do Zé quando vira o caminhão de cerveja, ele vai saquear. É quando ele trocava a garrafa por maçã do amor. No momento da ostentação do Zé, churrasco de político, que ele come linguiçado e nem paga. Momento ostentação do Zé. Momento ostentação do Zé Réveillon na beira-mar de Santos estourando sidra. Não, pegando sidra da macumba pra ele manjar. Hashtag momento ostentação do Zé. Deixa eu também. É isso aí, galera. Momento ostentação do Zé é. Ostentação do Zé trocar telecena por algodão doce. Cara, você. Cara, eu não podia estar rindo tanto, cara. Tô com um ponto no meu intestino e no estômago. Eu tô tentando do Zé doar sangue e ganhar café da manhã de graça. Eu meto as tentações do Zé ganhar um rocambole de chocolate no bingo da igreja. Ganhar uma gelatina na pescaria. A tentação do Zé é pegar 2 bifes no bandejão lá. Pegar 2 misturas, pegou frango e carne. Comendo proteína montes. Momento de ostentação do Zé no bar com 3 amigos, naqueles bem pé sujos, dizia, a próxima rodada é minha. Eu fiz isso. Eu tô dando de mesmo skin, né? Sim, claro. Tá 2,75 a garrafa. Pagar uma coxinha e uma Coca-Cola, né? Aquele momento de solicitação do Zé, aquele daquela, negócio que tinha salgadinho de 70, 50 centavos lá no Itabuão, lembra, tia? Bem. Ô, velho, tia, aquele foi o momento. Eu escolhi que eu pago. Aquilo, né? Bom, cara, o salgado era 50 centavos. A gente foi lá, a primeira vez que eu fui pra São Paulo, a gente foi lá. Aí, qualquer salgado era 50 centavos. Deu, sei lá, um ano depois a gente voltou lá com o Z, tava 75 centavos, o Z ficou em depressão, que já tinha, que tinha aumentado 25%. Inflacionando muito. Cara, eu tô chorando aqui. Momento ostentação do Z, tipo assim, acompanhante de paciente de hospital pro final do almoço, né, velho? O cara fica um ano sem participar do podcast. Eu já falei no começo do podcast, se é verdade, não é bullying. Tem mais o que falar não, né, gente? Me deu dor de cabeça de noção. Ostentação também foi ganhar o troféu do Areva no Intercartes lá. Nossa, é, a ostentação foi correr do lado do Roger Moreira, né? É. Ostentação foi tomar café com o Mocotó e Garopapa ali. Tem o Mocotó com um prato de risole na frente de fazer a cirurgia. Kart pra galera andar de graça aí, ó. Eu acho que inclusive a gente devia correr atrás disso de novo. Ostentação e joga fliperama com o Roger Flauzino. Olha aí. Ah, meus amigos, né, cara? Mocotó, Roger Flauzino, essa turma. E a ostentação maior que participar do BBB? Não, eu não gosto de falar sobre isso, cara. Mancha na minha carreira. Na verdade, eu acho que foi o momento mais ostentação do mundo foi cantar no supermercado, cara. É verdade, cantar no supermercado. Massa. Me passar pela. Dar autógrafo com uma banda mascavo foi ostentação. Que pariu! Eu agora fui um momento fudido, porque a única proximidade que eu tive com alguma pessoa célebre foi com a Elba Ramalho no aeroporto e perceber como ela tá velha. Meu Deus do céu, isso é o fim, cara. Cara, isso tá muito errado, velho. Você desse podcast aqui, cara. Tá dando não. Porque olha só, Moura jogou fliperama com o Rogério Flauzino, beleza, comeu um risole com o Mocotó. O Duende, ele correu de kart com o Roger Moreira. O Marcelo, ele trombou com o Barra Malha no aeroporto. E eu, o que que eu fiz? Eu entrevistei PC Siqueira. Aí. Um tempo limitado, né, cara? No palco Rodrigo Xuxa, cara. Que coisa mais derrota que isso. Eu já subi no palco com o Sidney Magal, cara. Ah, e é de foda. Ok, agora eu vou sair do podcast. Vamos virar a vida. Falou. Também foi um momento de glória pra mim. Pra quem não seria? Né? Se o Rafael tivesse aqui, ele ia dizer que o momento de ostentação dele foi falar I love you pra o George Pérez, né? O Rafael declarou o amor eterno ao George Pérez, cara. Vocês falam isso, mas quem de vocês tem autógrafo do Pérez? Eu tenho. Cara, qualquer 99 você compra aí o decalque e aplica. Você tem foto com ele? Aí tá, eu tenho autógrafo e nem na FIC Clube. É por isso que eu tenho um autógrafo do Maurício de Souza também, que ele respondeu minha cartinha quando tinha 10 anos, tá guardado até hoje o autógrafo. Pobreza pega. Eu sou rica! Eu vou, pobre! Depois dessa trollagem completa ao Zenon e seus momentos de ostentação, vamos fazer aqui uma rodada de considerações finais sobre o que é ser rico, o que é ser pobre e o que a pessoa gostaria de ter e não tem. Começando pelo senhor Modeste. Eu sou pobre há tanto tempo, mas tanto tempo que o máximo que eu fui servido foi dentro de UTI, então não sei, velho. E aí, Zenon, qual a consideração que você faz desse tema? Ah, cara, o que eu posso resumir é que eu queria ser pobre pelo menos uma vez na vida, né? Porque ser pobre todo dia tá foda. Na verdade, o Zé, eu acho que ele queria ser pobre, porque ser fudido tá foda. Por aí. E você, Moura? Ah, cara, eu queria dizer que eu sou rico, só me falta dinheiro. Tem espírito de rico, né? Ah, eu sou rico, cara, na boa. Eu tenho certeza que meu sobrenome é Scarpa Batista e eu só não sei disso. Mora, eu acho que você ia ser meio cafona se fosse rico de verdade, velho. Eu ia ser cafona pra caralho, eu ia estar cagando. Cagando, né, pra moda. Eu ia pras festas de terno amarelo, sabe Debbie Lloyd, quando essa charamala dinheiro? Eu ia ser Debbie Lloyd, cara. Lamborghini, aquelas botas de pelo, terno amarelo, de cartola. Eu ia usar cartola. Se eu fosse milionário, eu ia usar cartola. chinesinho do primeiro Se Beber Não Case. Nossa, aquele chinesinho é... Não, chinesinho é escroto demais, né? Eu prefiro o Debi Lloyd. Festa de gala ia colocar a gravata borboleta no saco, né? Com certeza. Não, ia andar tipo patinha, sabe? Polanyi. Aquele negócio de ferro que ele usa no pé, que eu não sei o que é aquele negócio que ele usa no pé. Polanyi. O Moro ia usar monóculo, então, também? Nunca mais ia usar óculos na minha vida, só monóculo. Relógio de bolso? Não, eu ia ter um iPhone preso na corrente, assim, pra ser o meu relógio de bolso. De ouro, né? De ouro. De ouro, banhado a ouro. O Moro habitou hoje. E você, Romanik? Metade do meu dinheiro eu gastei com mulher, bebida, jogo, uísques. Outra metade eu desperdicei mesmo. Eu queria ter nascido como o segundo filho de algum rei aí, de qualquer parte do mundo. Não, e me preocupar, essa é a minha consideração. Eu só ficar feliz se tivesse nascido como filho de um mega empresário rico que ganhou dinheiro às custas dos outros. E eu só não fiz fazer nada. Fernando Collor? Marcelo seria Marajá, traria água por Nordeste. Bancaria a transposição do São Francisco do bolso. Daria água de graça no copinho pra todo mundo. Olha, isso é ostentação, hein? Num rompante de generosidade, ele ia dar 10 caminhões de pipa por aí. Eu acho que a ostentação no Nordeste é ter piscina, né? Muito horrível. Começou o politicamente correto em cima do Nordeste. Que saca. Tanto dinheiro que eu cavei um buraco e pus água nele. Porta do Sul fez um vídeo falando sobre o tempo em todo o país, não falou sobre o Nordeste. Acho que ele foi medo da retaliação. Foi, com certeza. Não, se eu fosse milionário, tivesse tanto dinheiro assim, eu ia fazer o Nordeste um país independente e mais próspero que o resto do país. Eu ia criar um país chamado Mourolândia. E lutar pela moralização, né, do país. Moralização. Ai, Deus do céu! O dinheiro ia ser o Mourreal. Mourreal. Moura, nem fudendo, dólar Moura. Moura. Porque outra coisa foda do Cruzeiro é que era tudo dólar lá dentro. Eu saí pensando em dólar, cara. O cassino, venho no cassino aqui, prêmio, $300, uma garrafa, não sei o que, $28, não sei o que. E o caralho, saí pensando em dólar, cara. Eu tô deprimido de mexer em nota de real, tenho até nojo. Moura, você jogou no cassino, foi? Não joguei, cara, não sei jogar, eu sou ruim. Mas um amigo meu jogou e ganhou $300. É um Blackjack, Valve? Cara, não Black posso, Jack, eu, minha religião não permite. Caça-níquel, velho, você só tem que puxar uma alavanca. Como que ah, não tinha muita velha pobre lá fazendo isso, eu não quis nem isso. Não. Tem uma ostentação que eu gostaria de ter tanto dinheiro e poder fazer um all-in sem problema nenhum no jogo de pôquer lá. Esse é o problema, no pôquer tinha dinheiro de verdade, aí eu saía da minha realidade em que eu era rico e voltava pra realidade que eu não tinha dinheiro pra jogar no cassino. Então, Duende, quais as suas considerações aí sobre o tema? Cara, minhas considerações é que todo mundo vive na Matrix, né, cara? Para pra pensar, fala, caralho, eu vivo numa vida errada. Eu tinha que estar naquela vida de dinheiro, de filipinhos, servindo Jack Daniels, ou sei lá, tipo, ir no show VIP do Metallica. Eu fazer como o cara do Lobo de Wall Street, né, o Leonardo DiCaprio, que ele botava anões pra ser lançados no alvo. Caralho, perfeito, cara, perfeito. Eu não vi esse filme, cara, preciso ver. Cara, assiste. O Lobo de Wall Street é o suprassumo da ostentação. Definição do que se fazer se você for um milionário, velho. É isso. Pô, o Chiquinho Scarpa tinha coleção de anão, só ele atirar. Mas o mais triste de Lobo de Wall Street é perceber que nem mesmo o mais milionário dos seres consegue comprar um Oscar. E assim se encerra o podcast. E assim, com a pena e o choro do Leonardo DiCaprio. Sobe a música lentamente agora. Se encerra esse podcast. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Espero que vocês, ricos ou pobres, continuem ouvindo o podcast Whatever. Nós um dia chegaremos a ser ricos ou não. Quero eu. Pelo menos tenha condições de poder passar o dia todinho sendo servido no hotel, já tá bom. Voltamos daqui a 15 dias, né? Voltamos daqui a 15 dias ou não, também não sei. Voltamos. Sim. E o Whatever. Oh. leitura de comentários começando, e vamos fazer a leitura do podcast 172, Marvel vs DC. E eu queria começar a leitura pelo seu Luiz Carlos D. Júnior, modesto. Luiz Carlos D. Júnior? É, pra você ver como o nome tá bonito, né? É a ordem dos fatores não altera o produto. É só porque tá sendo no Facebook. Aliás, se quiser me adicionar, é esse nome que tá lá no Facebook. E respondendo aqui ao Chris Zumbi, modeste, Marvex, safado. Porra, modeste, algo insuportável nesse podcast. Nem o Estelia é tão Marveco. Chris Zumbi, foi de propósito, tá? Foi só pra ser o contraponto da parada, também chamado escada. Não foi, não. Né? É um baita do Marveco safado, todo mundo bota aí hashtag modeste Marveco safado no Twitter. E continuando, ele fala assim, enfim, como diria o sábio filósofo Ivo Kleber, a melhor história da Marvel é uma que foi rejeitada pela DC. Senhor Romanix Zedek. Eu vou ler aqui o do Baltazar. Ele falou, é uma bosta, mas é legal. Eu fiquei na dúvida, ele tá falando do podcast, tá falando da Marvel vs DC. O senhor dobre a língua pra falar de Marvel vs DC. O Areva é uma bosta. Não, tô brincando. Enfim, acho que é um comentário ambíguo, mas que vale pra ambos os casos. Continue ouvindo a gente, Baltazar. É uma bosta, mas é legal. Mas nenhum comentário, não? Não, eu ia falar que o comentário também dele é uma bosta, mas é legal. Vale pra muita coisa isso. Vale pra tudo, né? Uma frase tão ampla, né? É, muito ampla. É um belo pensamento. É uma bosta, mas é legal. Crítica de filme, né? Os reviews do Areva vão ser tudo assim agora. Man of Steel, uma bosta, mas é legal. Pronto, e senhor Zenon? Comentário do One Master, que ele fala assim, esse seria um podcast sobre os 18 anos de Marvel vs DC. E o Batman enfrentou o Capitão América porque o Batman é eunuco e o Capitão é virgem, pelo menos a versão do Chris Evans. Cara, eu não ouvi esse podcast, mas olha só que interessante. Eu li o Marvel vs DC, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, que hoje eu tô com 25, então se completou 18 anos, eu tinha nessa faixa aí. Marvel vs DC foi o primeiro, foi um dos primeiros quadrinhos que eu li na vida, cara. Explica muita coisa. Que bosta, porque eu tinha todos os motivos pra nunca mais querer pegar quadrinho na mão, porque depois que eu terminei de ler Marvel vs DC, eu fui num sebo com um amigo meu e adivinha que saga do Homem-Aranha que eu comprei pra ler? No Clone. Do Clone, cara. Cara, podia ser pior, você podia ter comprado Youngblood número 1, cara. Eu não sei se seria pior, não. Ah, cara, eu comecei lendo quadrinhos com Zero Hora, li a saga do Clone e li a saga da Queda do Morcego, então por aí se tira. Porra, eu comecei com a saga de Fênix. Eu tenho um encadernado da saga da Fênix. Eu li no Super Aventuras Marvel. Porra, na época eu achei foda pra cacete Marvel vs DC, tanto que na escola tinha uma professora que ela fez um questionário lá pra gente, e tava escrito assim, que tipo de coisas você gosta de ler? Aí eu escrevi Marvel vs DC. O que rendeu imediata repetência. Uma das. Se explica por que tu passou os últimos 18 anos no colégio. Ensino médio. Vamos ser bem sinceros, foram 8 anos do ensino médio e 10 do ensino básico. Quando eu me formei, eu já era mais velho que a professora. Cara, na faculdade eu tinha um monte de professor mais novo que eu não falei. Na faculdade você pode entrar com 50 anos, né? Não, eu tenho professores da minha idade na faculdade. Dá pra te esfregar na cara que você é um fracasso, né? Sim. Obrigado. É tudo que eu precisava depois do... Não fala isso, cara. O objetivo do Modeste é ficar gostosinho agora. Marombado. Vai fazer musculação agora. Tá com a bundinha dura. Mais algum comentário, Zé? Não, senhor. Seu Thiago Moura. O meu comentário aqui é do Guest, que eu imagino que seja o Chris Zombie, que é, porra Marcelo, porra Moura, sério que vocês acham o Kyle Rayner o melhor Lanterna? Porra Marcelo, tu gosta do Ben Reilly? Eu vou me defender inicialmente falando que sim, eu acho que o Kyle Rayner o melhor Lanterna Verde por um simples motivo. O Hal Jordan é um babaca, o Jon Stewart não tem personalidade e o Guy Gardner, ele é muito melhor usando o anel dourado do Sinestro, que ele fica muito mais legal do que sendo Lanterna Verde. Então, isso sobra quem? Kyle Rayner como melhor Lanterna Verde. É por eliminação, né? É eliminação, claro, porque todos os Lanterna Verde são os bostas, mas engraçado. Por eliminação é melhor. Vocês assistiam Dragon Ball? Não, claro que não. Não? Não. Eu tive adolescência nos anos 90, rapaz, assistir. Eu também, né? Só que eu tinha bom gosto. Eu lia Marvel vs DC. O que eu ia falar então não ia fazer muito sentido pra vocês. Vai, fala, Marcelo. Os leitores, ouvintes, assistem Dragon Ball. É porque na época que passava Dragon Ball, todo mundo ficava reclamando que o Kuririn era um bosta, o Kuririn era um lixo. Certo, Marcelo? Mas é verdade. Então, mas aí, se você for ver bem, olha só, Goku, Gohan, Vegeta, esses caras, eles eram todos de outro planeta, ou eram meio humanos, meio alienígenas, certo? Sim. Então, se você for analisar, o Kuririn, ele é o humano mais forte do mundo, cara. E com a cabeça maior também. Cabeça maior. Kuririn é um nome escroto, né? Parece Kuririka. Não, os nomes de personagens do Dragon Ball é tudo meio de relacionado a comida ou alguma coisa bizarra. Tipo, o filho do Vegeta chama Trunks, que é bermuda em inglês. A filha de outro personagem chama Bra, que é sutiã. É um desenho de bosta mesmo. Gohan é... É, arroz cozido. Eu vou fazer duas perguntas pra você. Primeiro, o senhor Satã se coloca nessa do Kuririn ser o humano mais foda do mundo? E segundo, por que que me chamavam de Majin Buu, que eu não tenho lembrado de essa até eu sei, Bandeira, desculpa. É que eu não sei, velho. Eu nunca vi essa merda. Essa até eu que sou, nunca assisti, sei por quê, cara. Modéstia, eu vou responder a tua pergunta com uma imagem, cara. Sério que era um gordo? Não, óbvio, né? Não. Ai, que bosta. E eu fiquei o tempo inteiro me perguntando quem era Majin Buu. Ele transformava pessoas em chocolates pra comê-las. Cara, que foda, né? Como seria bom se existisse uma ferramenta onde você pudesse escrever a palavra, dar enter e descobrir o que que é? Ai! Nunca me ocorreu. Seria uma... O cara que inventasse isso ia ficar rico, cara. Isso é muito mágico, né? Cara, não consigo visualizar porque por algum motivo bizarro o meu computador disse que não foi possível conectar a internet. Que o Modeste está utilizando a internet e o computador não conecta a internet. E respondendo a sua pergunta, Modeste, o Mr. Satan, ele se enquadra no grupo de humanos, mas ele não é mais forte que o Kuririn. Ok. É que eu acho legal o nome. Eu sabia desse personagem, só sabia do nome Mr. Satan e falei, pô, legal. Ele é um bosta, um charlatão. Como é que a gente chegou à porra do Dragon Ball? Dragon Ball Z é um outro podcast. Merece um podcast só pra ele, do qual eu jamais participarei. Do qual eu não vou participar também. A não ser que seja sobre o filme, daí eu assisto o filme só pra poder falar. Não. Melhor não. Mas não, tu veja. Gosta do Ben Reilly, Marcelo, tu gosta do Ben Reilly, ele, o nosso querido Chris Zombie, que tá ligado, Chris Zombie, tu tem que se cadastrar ali de novo, se conectar com teu nome ali, porra. Vai aquele aqui que apagou, ele não quis mais conectar desse mundo. Tu gosta do Ben Reilly, que ele botou o Alborguete mandando a gente... Yeah! Cara, eu gosto do Ben Reilly, ele passou 5 anos, a revista que lançou ele, digamos assim, foi 5 anos perdidos, que era uma revista que mostrava ele de cabelão, andando de moto pelos Estados Unidos, vivendo loucamente... Junto com o Hellboy. O Lorenzo Lamas. Vivendo, tinha um caminhão, né? Vivendo as escondidas e tal, e ele era bem mais... digamos assim, bem mais tranquilo, né, nas coisas. O Homem-Aranha naquela época tava muito, muito angustiado, porque ele tinha mulher e depois, se não me engano, acho que foi logo depois que ele teve a filha e tal. E o Ben Reilly era o Homem-Aranha solteiro, galanteador, que fazia as coisas e tal. Então eu achava um personagem interessante, não pra ele ser o Homem-Aranha como quiseram colocar, mas pra ser o coadjuvante tava melhor do que o que tem hoje em dia. E o Kyle Rayner, como você falou, né, pra mim o personagem ele desenhava, cara, pra mim achava foda, o personagem desenhava e era herói, então... Aí para, né, cara, o Hal Jordan, que é o principal, é um babaca do caralho, é que nem o Barry Allen e o Wally West, o Barry Allen é um babaca do caralho, o Wally West é bem melhor. Vou fazer um podcast depois sobre coisas que só a gente acha legal. Não, não gostei dessa tua ideia. Só você achou legal essa ideia. Você pode começar dizendo, esse é um podcast sobre coisas que só a gente achou legal. Eu achei esse podcast, por isso eu estou fazendo ele sozinho. Mas você ia poder explicar por que você gosta do Superman Returns. Eu gosto mesmo, gosto mais que Man of Steel. E eu ia poder explicar por que eu gosto de Amazing Spider-Man. Vem cá, me diz uma coisa, qual que é o problema de gostar do Superman Returns? Eu também gosto. Aí, já não tô sozinho. Vocês não sabem de nada. Gente. Enfim, Moura, mais algum recado? Não, aqui eu vou agradecer o elogio do Asmodeu aqui, que falou que eu saí bem na apresentação, primeira vez que eu apresentei. Me sinto honrado com o elogio, né? Ele falou, tá crescendo, hein, amigo? Obrigado pelo elogio. Aqui ele deu uma zoadinha aqui no Romeni, aqui no Z, mas a gente pula, né? Porque o Z já foi zoado demais hoje. É, tá tranquilo, ele não falou nenhuma besteira, não. Eu só queria saber o que é um gabão. Que o gabão é uma pessoa que se gaba. Eu ouvi esse podcast, então fodeu. Eu conheço um país chamado Gabão, mano. Bem, eu vou ler aqui os comentários restantes. Tem um do Heitor Noir, antigo Heitor Thó, que ele coloca: mãe, no céu tem amálgama e viveu para sempre. Depois disse que o cast foi divertido. Tem a participação do quinto membro, que é o Alien dos Sinais, que é referência ao sonzinho estranho que ficava do som do microfone do Modeste. Ele dizendo que não sabia que vocês pegavam transmissão alienígena. E o Areva é sempre na vanguarda. Manda um abraço pra todo mundo e diz que a DC é superior. Eu gostei da referência ali que ele fez. Eu queria até puxar pra outro assunto. Que ele fez uma referência ali ao nosso querido Renato Aragão, né? A história do menino que morreu perto do Japão. Que vocês perceberam que os Beatles e os Trapalhões estão brincando de Resta 1, cara? Puta que pariu! Renato está aí de novo, né? É, Renato tá ali. Cara, ia ser a maior trollagem do mundo se o Renato Aragão virasse pra mulher dele e dissesse assim: ó, será que no seu tempão agora? Caralho, velho. Dália, mas Renato Aragão, estamos aqui todos desejando sua melhora, que você retorne. Não volte pra televisão, mas que retorne e fique muito, muito saudável. Não siga o Canarinho da Praça Nossa, que faleceu essa semana. É, de colocar a foto do Canarinho, colocar aquela música: voa, Canarinho, voa. Caralho. Eu acho que, quem que vocês acham que tem mais piada pronta pra quando morrer, cara? Eu acho que é o Henrique Cristo. Do Henrique Cristo, eu vi, não sei quem foi comentando dia desse, que era aniversário dele, não sei que dia. Eu digo, mas dia 25, né? Cara, mas eu tava pensando também assim, se, né, vou bater na madeira, né? Mas se por acaso o Renato Aragão morresse antes do Dedé Santana, pela lógica, ia sobrar só o Ringo Starr vivo também, né? Nossa, o Paul McCartney tá fazendo turnê, vendendo saúde vegetariana. Eu sei disso, mas eu tô dizendo pela lógica, cara. O Dedé é o mais sem graça dos Trapalhões, né? Logo, o Ringo Starr é o Dedé dos Trapalhões. O Dedé é o Ringo Starr, né? Temos também o comentário do Servini, que ele fala que baita tema, crossover tão zoado, poderia ser um crossdresser. Diz que é da turma do Aquaman, que é o melhor podcast de todos. E diz que o Amago era um fanservice do caramba, né? E ainda comentou que o Floyd voltando e eu voltando a ouvir de fato o Areva. Não tive gêmeos, mas tô com cada vez mais ocupado nessa vida louca de meu Deus. Bobear me suma até do Super Amishis. Jabaia de graça aí. E abraço pra essa galera que sempre fez um bom trabalho e que será acompanhada mesmo que quinzenalmente. Obrigado, Sr. Vini. Agradecemos o companhia quinzenal agora, né? Podcast. E... Virou quinzenal mesmo? Sim. Eu não soube por que ainda, Zé, sério. Porque tem um tal de Rádio Areva aqui, geralmente, também. Tá sendo todas as sextas-feiras, sei por mim. E que tá sendo bem bacana, sabe? É mesmo? É, então, o primeiro foi de rock, o segundo foi de pagode. O próximo será... Vocês decidem. Polca. Escolha, eu digo nos comentários da Rádio Areva, por favor. Porque ninguém comenta lá, comentem lá, gente. Comentem lá o que vocês querem ouvir. Se vocês querem ouvir valsa, se vocês querem ouvir tango, se vocês querem ouvir tchá-tchá-tchá. Qual é a seleção que Luiz Carlos de Modeste Júnior ou Júnior de Modeste deve fazer para o próximo Rádio Areva? Se quiserem bandas também, peçam banda. Se quiser o Calypso, toca isso. Tá querendo afundar o Glói. Pois então, pessoal, o podcast está se encerrando. Você deixa seus comentários aí no contato@uareva.com, Twitter, que é @uareva, no Facebook, que é @uareva, tudo sempre com 2 As. E nos vemos agora, daqui a 15 dias. Tenha uma boa semana, um bom final de semana. Ouçam a Rádio Areva na semana que vem, que é feita aí pelo Modeste, que ele vai fazer DJ do Areva aí, fazendo as musiquinhas e as baladinhas para todo mundo ouvir. E voltamos daqui a 15 dias. Então, Areva!